Tô longe de ser aquilo que deseja, lotado de pecados e impurezas. Não sei o que ainda vê em mim, não sei porque ainda posso em mim. No seu lugar eu não insistiria, não sei se voltarei a ser o que já fui um dia. Continua acreditando em mim, continua apostando em mim.